A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, uma alegria podermos compartilhar mais um capítulo da palavra. Estamos no período do Natal, então feliz Natal para você, para sua família, que Deus abençoe grandemente. Nós sabemos que essa não é a data em que Jesus nasceu, ninguém sabe exatamente a data, algumas teses e teorias sobre isso, mas essa data especificamente era a celebração do Deus Sol que os pagãos tinham e o culto ao imperador. Quando a Igreja Católica Antiga se casou com o Império Romano, eles então transformaram essa data pagã numa data do nascimento de Jesus. Mas o que importa para nós é declarar que Jesus nasceu. O Verbo, o Logos, a razão, a sustentação, o conhecimento, a sabedoria, veio até nós. Entregou toda a sua vida, foi até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou, e o seu nome está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda a língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, eu tenho pedido oração pela minha irmã Suzy, e um milagre tem acontecido. Em primeiro lugar, Deus está usando os médicos lá no dia a dia e todo o conhecimento que eles têm e todo o conhecimento que todos têm, conhecimento quem tinha lá no início, antes da criação, quem tinha o conhecimento e tem o conhecimento é o Senhor. Então, quando vai se descobrindo alguma coisa, provém de Deus, quando vai se descobrindo alguma coisa que é boa, né? Perfeita e agradável. Os médicos estão realizando uma obra maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que o Senhor está usando da sua misericórdia e também ouvindo a oração dos irmãos e das irmãs. E eu quero resumir para você mais uma vez. Cinco fatores poderiam levar minha irmã a um estado pior, que nós não desejávamos. E desses cinco, quatro já foram vencidos, e talvez ela amanhã saia até da UTI. Mas eu peço a vocês que continuem orando, porque o quinto passo ainda não se deu e nós queremos vê-la logo totalmente recuperada. Mas glória a Deus pela misericórdia do Senhor, pela oração dos irmãos, pela vida dos médicos também, das médicas. Também pedi oração pela pastora Beatriz. Fique atento a isso agora, não esqueça. Pastora Beatriz ficou enlutada há poucos meses atrás e faleceu seu esposo. Agora, ontem, faleceu a sua mãe. Então, não há como negar que isso gera um choque muito grande. Então, agradeço a Deus pela oração dos irmãos, pela vida da Débora, que está com ela também, a pastora Débora, que está com ela, e que tudo se encaminhe para a superação dessa situação de luto. É claro que nós nos alegramos porque esse corpo corruptível será trocado por um corpo incorruptível. E reconhecemos isso, mas a dor da ausência está presente, principalmente no primeiro momento. Alguns choram, lacrimejam, outros são mais contidos, mas no primeiro momento isso é uma realidade. Pelo menos um ano aí, isso ainda está presente. A recordação. Então, orem pela pastora Beatriz e também pela pastora Débora, para que seja uma bênção nesse momento de luto com relação ao esposo e luto com relação à mãe. Muito bem, irmãos, nós vamos ler hoje Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Já estamos na segunda parte do livro. Mas antes disso, eu vou dar sequência a um texto que o pastor Paulo Bueno nos mandou e mandou hoje. Diz assim: a hora da morte que trouxe vida. Em Lucas 23, 33, 48, o clímax do evangelho acontece no Gólgota, o lugar da caveira. A crucificação era o ápice da maldade humana, planejada para humilhar e desumanizar. Ainda assim, Lucas nos mostra que esse momento não é derrota, mas a coroação paradoxal do rei que entrega a vida em favor do mundo. Em meio à dor extrema, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Suas palavras não apenas revelam compaixão, mas proclamam a essência do Evangelho: amor incondicional. Até mesmo aos inimigos. O letreiro de Pilatos, este é o rei dos judeus, feito em zombaria, acabou sendo uma proclamação involuntária da verdade. Na cruz, Jesus reina não pela espada, mas pelo perdão. A mensagem para nós é clara: a cruz não é símbolo de derrota, mas poder de Deus para a salvação. É ali que aprendemos que o verdadeiro poder se revela na entrega sacrificial e no amor que transforma até a maior crueldade em redenção. Para nossa reflexão, o perdão da cruz nos ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e no amor. Irmãos, o que eu mais desejo, lendo cada capítulo da Bíblia, é que todos nós caminhemos em direção ao cumprimento de toda a lei e de toda a profecia. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil? Não, não é fácil. Mas esse é o vínculo da perfeição. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Convido você a amar. E não amar só de palavras, mas como Jesus entregou a sua vida até a morte, morte de cruz, você também ame assim, entregue a sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. entregue seu tempo para Deus. Precisa estar no seminário? Não. Você pode estar no seu trabalho, na sua profissão, mas no caminho, no ônibus, no metrô, caminhando mesmo, né? Você pode ir orando. Na hora do almoço, que você para, você pode orar, falar com ele. À noite, você pode orar. Entregue a sua vida a Deus, porque amar é entregar a vida. E entregue a sua vida, porque isso é amor. Entregue sua vida ao próximo. Quando as pessoas dizem hoje, vamos fazer amor, estão se referindo a uma relação sexual entre as pessoas. Não, eles não estão fazendo amor, eles estão tendo uma relação sexual. O amor é muito maior do que isso. Tem lá uma referência em Coríntios, do apóstolo Paulo. Mas aqui ficamos para ir para o texto. Amar é dar a vida. Você só experimenta o amor se você entrega a vida. Entregue o melhor do seu tempo, do seu dom, do seu talento, do seu ministério, da sua atenção para com as pessoas, da sua generosidade, da sua solidariedade. Ou seja, entregue toda a sua vida para o próximo. Eu volto a dizer uma coisa. Imagine se hoje, a partir de hoje, todos os cristãos do mundo começassem a amar os outros cristãos, primeiros da fé, e depois amar as pessoas da sociedade. Nós faríamos muito mais do que partidos políticos, nós podemos fazer muito mais do que outras crenças, e não por competição, é porque nós temos um exemplo sublime. Se todos nós tomarmos uma decisão hoje de dar a vida, amor é dar a vida até a morte. Então, se você entregar a sua vida até a morte para Deus e entregar a sua vida para o próximo, até a morte, você vai estar vinculado à perfeição, vai estar nos passos de Jesus, vai estar restaurando muros derrubados, vai estar reconduzindo portas ao seu devido lugar, porque somente Jesus não teve nenhum muro caído. Claro que ele sofreu, sofreu perseguição. Foi humilhado e tudo mais que você sabe. Mas a santidade dele, ele é santo, santo e santo. Essa santidade não permitiu que as muralhas da vida dele fossem derrubadas. Mas todos os outros homens e mulheres ao longo da história tiveram algum momento onde a sua muralha sofreu um ataque. E foi avariada. E as portas foram queimadas. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar na prática, mas ajudar com o melhor. Deus aceita o seu amor se for uma entrega do melhor. Isso é sublime para Deus e para nós também. Neemias capítulo 8 é um capítulo onde Esdras vai ler a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele vai ler a Torá com todo o povo, tá bem? É um capítulo lindo e havia um só coração entre o povo. Vamos ver? Diz assim: então, como se fosse uma só alma, lembra lá do relato do Pentecostes? Havia um só coração, uma só alma, aqui também. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esrá, ou como nós dizemos, Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Moisés. Dera Israel. Vou repetir para você. Normalmente, nós compreendemos a Torá como a lei, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Queridos, em Esdras, nesse versículo 1, também há o relato de uma assembleia geral convocada no sétimo mês. E no capítulo 3, 1 também. Tisri, em hebraico. Início do ano civil judaico. E refere-se ao período compreendido entre os nossos meses de setembro e outubro. Só para você saber, uma das teses sobre o nascimento de Jesus é que os messiânicos acreditam que, parte dos messiânicos acredita que Jesus poderia ter nascido nesse período. Mas há outras teses. No décimo dia de Tisri era celebrado o dia da expiação, Levítico 16, e no dia 15, a festa dos tabernáculos, Levítico 23, Deuteronômio 16. A primeira exposição bíblica diante do povo, após 13 anos da sua chegada, em 458 a.C. E a partir dessa data, sua pregação diária levou todo o povo a um profundo estado de arrependimento. Aí nós vemos o verdadeiro avivamento, quando as pessoas se arrependem de não estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há um arrependimento, capítulos 9 e 10. Confissão de pecados, reafirmação da aliança. Curioso que Esdras tivesse levado tanto tempo para pregar as escrituras publicamente. Nascia nesse momento, atenção, nascia nesse momento histórico o judaísmo pós-exílico, traduzindo, 400 anos aproximadamente, 400 e poucos anos até o nascimento de Jesus, o judaísmo pós-exílico. As praças normalmente se localizavam próximas de um dos grandes portões da cidade. Tudo indica que Esdras trouxe uma cópia da Torá, lei de Moisés, o Pentateuco, cinco primeiros livros, expressão grega para esses cinco primeiros livros da Bíblia, ou pelo menos o Sefer, o rolo, o livro de Deuteronômio. Essa é uma outra possibilidade. De qualquer maneira, houve um grande quebrantamento e um grande reavivamento nesse momento com Esdras. Versículo 2. Agora sim podemos ler, você sabendo o que estava acontecendo. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação. Pode ser só Deuteronômio ou pode ser os cinco primeiros livros, tá bem? E apresentou-se diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens e mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sob uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias e Uquias, e Maazéias, e à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadaná, perdão, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, Amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Sabe que no passado, na igreja que eu nasci, cresci, estudei, eles chamavam as pessoas que dizem amém. Havia um grupo de pessoas que chamavam as pessoas que dizem amém. Acho que agora já acabou por todo o Brasil, de carismáticos. Glória a Deus se tinham carisma, né? A presença do Espírito, a graça, a unção, glória a Deus. Mas isso era uma forma de estigmatizar, de zombar, de dizer eles são emotivos, né? Não, isso é ignorância, porque o amém é uma palavra judaica. Amém, amém, amém, assim seja. Então não fique com vergonha, porque amém é uma palavra bíblica, assim como aleluia. Mas eu penso que isso está se desfazendo a cada ano. É que eu não estou acompanhando o Brasil inteiro como já fiz, né? Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã, Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária e todos permaneceram ali. Irmãos, eu reforço, apliquem a lei, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, e no sentido do pagamento do pecado, do sacrifício a ser feito pela nossa transgressão, Cristo já fez sacrifício único e suficiente, então é necessário que nós apliquemos a lei na nossa vida diária e, repito, amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao próximo. Comece hoje, irmão. Comece hoje, irmão. Comece a ensinar, comece a cantar, comece a louvar, comece a pregar. Comece a trabalhar com os mais pobres. Irmãos, nós podemos fazer muito, muito, muito. Também trabalhe com os mais ricos. Não há nenhuma discriminação. Trabalhe com as pessoas. Trabalhe com o ser humano. Veja, há uma pessoa acamada agora da minha família. Eu estou a 800 quilômetros dela, mas tem um primo chamado Elton, um grande abraço, que está dando toda a atenção, todo o carinho, também meu irmão, minha cunhada, que estão lá mais próximos, e a família toda do tio Edson, eles estão aplicando o amor. Irmãos, irmãs, apliquem a lei, apliquem o amor a Deus na vida diária. Comece hoje, comece hoje. Mas para começar, precisa conhecer a Bíblia, para você saber o que deve fazer. Versículo 8. Ler um livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: "Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá, a lei." Olha, essa é uma outra coisa que em igrejas tradicionais e já em igrejas pentecostais, que eu tive bastante contato, na Assembleia de Deus Madureira, agora, né, na Galileia. Então, há uma certa discriminação com aqueles que choram, também chamando de carismático. Para que chorar? Para que chorar? Irmãos, há pessoas que não pranteiam com lágrimas, são mais contidas, mas às vezes pranteiam no coração. Os dois estão pranteando. E que nós não tenhamos nenhuma atitude preconceituosa contra quem pranteia com lágrimas ou por dentro, né, seu sentimento interno. Versículo 10: E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: "Agora, pois, ide, comei, bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais." Por favor, mais uma vez, a começar da nossa própria vida, onde se reduziu com a morte do Siqueira, com o fim da Igreja do Jardim Satélite Metodista, nós perdemos vários mantenedores, a começar de nós, mas passando por missionários em todo lugar que você conheça. Veja, o texto diz claramente: enviai algo aos que não têm nada. Enviai algo aos que não têm nada. E, por favor, se vai enviar, não envie uma querela, não envie pouco, sustente aqueles que estão vivendo para isso, faça isso, mas faça não com dor, faça com amor, faça com liberalidade, faça com prazer, isso é fundamental. Então os levitas, versículo 11, acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: acalmai-vos. Perceba, o povo ficou tão quebrantado que chorava, se agitava, se arrependia, deviam se abraçar, rasgar suas vestes, como é costume judaico. Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto esse dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois o povo começou a sair dali para comer. Que coisa linda a festa, né? Também isso é importante: comer, beber, sem preconceito para com isso. Precisamos ter momentos de comunhão, comendo e bebendo. E depois, de novo, e distribuir as porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhe haviam sido ministradas. Irmãos, não deem mais ou menos o seu cântico, não deem mais ou menos sua pregação. Que dó que me dá. Uma vez uma igreja me disse: olha, meu pastor prega sempre o mesmo texto, que dó, né? Então, pessoas que fazem mais ou menos, não faça nada mais ou menos. Por que vocês estão há 6 anos fazendo isso? Quando eu saí do hospital, tive uma complicação bastante importante, como dizem os médicos, né? Que me tirou um pouquinho do ar. E quando eu saí, passaram alguns dias, estava bem já, eu falei, ah, vou mandar o Salmo 1 para agradecer os irmãos que estão em oração. E do Salmo 1, nós temos mais de 40 livros. Todos estão lá no blog. Irmão, não faça nada mais ou menos. Eu não conheço essa palavra, porque aprendi na minha família o exemplo de muita gente, né, que não fez nada mais ou menos. Depois de lá, já são mais de 3 mil livros lidos, contabilizados, né? Livros devocionais, pequenos, livros sistemáticos, que eu quero trabalhar com vocês, uma suma teológica, livros mais densos. Mas, irmãos, faça tudo que você tiver que fazer com qualidade. Última parte vai falar sobre a festa das tendas, ou festa dos tabernáculos. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, lei e seus ensinos. Então descobriram no texto da Torá a lei que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do sétimo mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazer de tendas, segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, e na praça junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nela habitou, desde os dias de Josué, filho de Num, lembra que sucedeu Moisés? Até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado desse modo. É quando nós esquecemos aquilo que Deus mandou fazer. Vamos voltar para isso. Não precisa fazer tenda hoje, porque nós somos a tenda do Espírito Santo, o tabernáculo do Espírito Santo. Mas vamos celebrar. Por isso, o júbilo que se expressava era especial. E último versículo. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, e todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias. E no oitavo dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Bendito seja o Senhor para sempre por mais esse capítulo da palavra de Deus. Eu tenho sempre, pelo menos, indicado para você alguns significados de palavras e números, né? No caso da Kabbalah, não é Cabala, tá bem? Cabala, de autoajuda, isso é coisa para vender livro para as pessoas que entram em livrarias e querem fazer pensamento positivo, autoajuda. Não, a Kabbalah é judaica e tem todo um significado misterioso. Você tem que ler, você tem que estudar e entender tudo isso. O oitavo dia também tem uma representação interessante, e só para você lembrar, o oitavo dia, a começar do número 1, É o dia da ressurreição de Jesus. Não substitui o sétimo dia. Nenhum lugar, nem Jesus, nem ninguém dos apóstolos substituiu o sábado como sétimo dia. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado é do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Não precisa ficar preso, não precisa morar num lugar que tinha dois elevadores. Isso é com os judeus, eles tratem com isso. Também os adventistas zelam muito por isso, respeitosamente eu falo, mas não é necessário toda essa questão. O que é necessário é que você entenda que o sábado pertence ao Senhor, mas também o oitavo dia pertence ao Senhor. E foi no oitavo dia que Jesus ressurgiu. E, na verdade, todos os dias são para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que bênção poder compartilhar isso. E eu encerro de novo dizendo: ame, ame, ame. E, pastor, eu quero saber se eu estou amando de fato a Deus. A minha resposta é clara: você está dando tudo? Está pronto a ir para a cruz? O texto de abertura devocional: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está carregando a sua cruz? Cruz ministerial. Cruz tem a ver com ministério. Porque Jesus morre ali e consuma toda uma obra ministerial. Você está amando de todo o seu coração? Está procurando entregar cada dia mais sua vida a Deus? Então você está no caminho do amor. E você está amando o próximo como a si mesmo? Pastor, como é isso? Resposta simples. Você está entregando a sua vida ao próximo? Você está fazendo o melhor pelo próximo? Você está dando tudo que você pode para o próximo? Tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo, em todos os segmentos. Segmento espiritual, segmento emocional, segmento material. Você está dando tudo? Então você está no caminho da perfeição. Louvado seja Deus e que o Senhor nos abençoe para sempre. Depois nós vamos, se o Senhor permitir, trabalhar com o capítulo 9 de Neemias. Hoje fica o capítulo 8. Que a graça do nosso Senhor, bendito Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.